irmãos. Tem esmola pra me dar ou na porta mendigar? Ninguém me ajudou. Ei, moço, minha vida tá difícil. Não arrumo nem serviço. Veja como eu estou. Não peço riqueza nem fortuna. Uma moeda só uma. Eu morro se não comer. Meu dia, minha vida é assim. Tenha compaixão de mim. Não me desesperecer. Quando é noite eu não consigo dormir, esperando o dia vir, o que vai acontecer? Nós sabemos que você sofre demais. Sua fé não existe mais, só vê decepções. Mas hoje Deus muda a história, vai levar sua vitória. Hoje o coxo fica chão. Olhe, nós não temos dinheiro, nem sequer um derradeiro, nem comida pra te dar. Mas o que temos te damos agora. Se levante e vai embora, aqui não é o teu lugar. Se levante e deixe acabar no chão. Vida sofrida, ilusão. Hoje é que vai terminar. Só queria uma moeda, eles me deram a cura. Só queria uma esmola, eles me fizeram andar. Só queria uma mãozinha, eles me deram os pés. Hoje eu posso caminhar. Era dono de um problema, me deram uma solução. Pedi pra aqueles dois, eram homens de um chão. Era pedir de esmola, na casa eu levo agora a cura e minha salvação. Só queria uma moeda, eles me deram a cura. Só queria uma esmola, eles me fizeram andar. Só queria uma mãozinha, eles me deram os pés. Hoje eu posso caminhar. Era dono de um problema, me deram uma solução. Eu pedi pra aqueles dois, eram